O triunfo de Cristo na humildade. Ponto 12. Hoje brilhará sobre nós a luz, porque nos nasceu o Senhor. Eis a grande novidade que comove os cristãos e que através deles se dirige à humanidade inteira. Deus está aqui. Esta verdade deve encher as nossas vidas. Cada Natal deve ser para nós um novo encontro especial com Deus, deixando que a sua luz e a sua graça entrem até ao fundo da nossa alma. Detemo-nos diante do menino, de Maria e de José. Estamos contemplando o Filho de Deus revestido da nossa carne. Vem-me à lembrança a viagem que fiz a Loreto em 15 de agosto de 1951 para visitar a Santa Casa por um motivo muito íntimo. Celebrei lá a Santa Missa. Queria dizê-la com recolhimento, mas não tinha contado com o fervor da multidão. Não tinha calculado que nesse grande dia de festa muitas pessoas dos arredores viriam a Loreto, com a bendita fé dessa terra e com o amor que têm à Madonna. E a sua piedade, considerando as coisas, como diria, só do ponto de vista das leis rituais da Igreja, levava-as a manifestações não muito corretas. E assim, enquanto eu beijava o altar nos momentos prescritos pelas rubricas da missa, três ou quatro camponeses beijavam-no ao mesmo tempo. Distraí-me, mas estava emocionado. E também me atraía a atenção a lembrança de que naquela santa casa, que a tradição assegura ser o lugar onde viveram Jesus, Maria e José, na mesa do altar tinham gravado estas palavras: Hic verbum car factum est. Aqui, numa casa construída pelas mãos dos homens, num pedaço da terra em que vivemos, habitou Deus.